Eu disse bum bum ba, tipo assim sem conspirar. É força de atitude, articulação no ar. Eu disse bum bum ba, pra ladrão raciocinar. Três mano de responsa e a mensagem está no ar. Eu disse bum bum ba, tipo assim sem conspirar. É força de atitude, articulação no ar. Eu disse bum bum ba, pra ladrão raciocinar. Três mano de responsa e a mensagem está no ar. Disse bum bum ba, tipo assim sem conspirar. É força de atitude e articulação no ar. Os loucos se agita, diz aí periferia. Eu passo a mensagem, então é nóis na rima. Vem foi pra falar, só não é pra pôr pra brocha. Tá rolando a briga, não fica, vai embora. Se tá com uma rapper, entra no carro e sai fora. Eu disse, mela cueca, não se turma, mas se borra. Eu disse, mela cueca, não se turma, mas se borra. A vida é cabulosa, tem cheiro de pólvora. Sua vida está presa dentro de uma gaiola. Se aprendeu a viver, sim ou não? Eu lhe pergunto quem é, você ladrão. Ô rapá, entrou numa parada errada. Agora tá com vergonha de dar rolé pela quebrada. Os mano tão com sangue quente, mas pra você não é nada. Quando os mano precisou, onde é que você estava? Disse pro mano que não tinha visto nós. Mentiroso, não cola, sai fora seu boy. Seu boy, seu boy. Eu disse bum bum ba, tipo assim sem conspirar. É força de atitude, articulação no ar. Eu disse bum bum ba, pra ladrão raciocinar. Três mano de responsa e a mensagem está no ar. Eu disse bum bum ba, tipo assim sem conspirar. É força de atitude, articulação no ar. Eu disse bum bum ba, pra ladrão raciocinar. Três mano de responsa e a mensagem está no ar. Chega, chega mais, vamos curtir. O som é de ladrão, então pode ver. A ideia é consciente, então se liga, sangue bom. Rapaziada unida e o DJ que manda o som. Eu quero ver barulho e muita curtição. É força de atitude e articulação. Quem chega na humildade e agita a multidão. Hip hop na quebrada tem um dom de expressão. Rap nacional que faz tremer o chão. Os mano e as mina dançando no salão. Porém tem os cara que acaba com a festa. Chegam em nós, dizem que nós não presta. Se tirar aquela farda, eles vão perceber que a desigualdade é que faz sofrer. Pra quem sabe curtir, também sabe viver. Pois vivemos em um mundo onde somos todos livres. Por isso que eu canto pela paz, em alto bom som. Mostrando que o rap, cada um tem o seu dom. Então pare e pense, vamos raciocinar. Se o baile começou, então vamos agitar. Eu disse bum bum ba, tipo assim sem conspirar. É força de atitude, articulação no ar. Eu disse bum bum ba, pra ladrão raciocinar. Três mano de responsa e a mensagem está no ar. Eu disse bum bum ba, tipo assim sem conspirar. É força de atitude, articulação no ar. Eu disse bum bum ba, pra ladrão raciocinar. Três mano de responsa e a mensagem está no ar. Somos nós, na fita, abalando o cenário. É o articulação, fazendo arregaços. Playboy é que se borra quando escuta o meu rap. O que está rolando? Me diz aí que se procede. Tem uma pá de olho gordo aqui pra embaçar. Meu tempo aqui é pouco, não posso abusar aqui. Sou três mano, mensageiro da verdade. Só mano de responsa, se liga malandragem. Só sangue bom aqui, cola na boca rapaziada. Toda unida aqui, ninguém desanda. A união que faz a força. Cola e pra ver, só louco, maluco, lombrado no correto proceder. Os bai quando me vê, começa a tremer. A mensagem é positiva, pode crer, é pra valer. Os vagabunda que não cola, os colado vem pra cá. Se liga na mensagem que o vento trará. Pra ladrão raciocinar, pra fazer você pensar. O rap nacional é o som que vai rolar. Vem que vem, pode crer, abalando o cenário. Eu sou o verdadeiro coringa do baralho. Eu disse bum bum ba, tipo assim sem conspirar. É força de atitude, articulação no ar. Eu disse bum bum ba, pra ladrão raciocinar. Três mano de responsa e a mensagem está no ar. Eu disse bum bum ba, tipo assim sem conspirar. É força de atitude, articulação no ar. Eu disse bum bum ba, pra ladrão raciocinar. Aqui é mano fala, Slay MK.